Eu já tô com a cópia, já tá pronto? Vamos lá. Autorizado, Brasília, nível de voo 360, via Peru 17. Subida Arbor Elefa. Arbor após Arbor Elefa. Com a primeira curva à direita após a decolagem da cabeceira 10. 5126 é o código, 1935 é o controle. Corrigindo, 198 é o controle. E 360 aprovado. Arbor, depois. Direita 5, 2, 6, 19, 8, após o voo no meio no 3, está no posto 3 para o bicicleta. Está confirmando o controle 19, 8. 19, 8. No meio no 3, cotejamento correto. Autorizado, seu pushback acionamento, chofre início táxi. Rota 3603 para push acionamento na 08. Também está autorizado, chofre início táxi. 3603, autorizado, push acionamento. Ground, good evening, Europa 083. Europa 083, good night. Clear taxi via Alpha, contain position before Juliet. Alpha, Juliet, Europa 083. Webjet 6720, pronto para cópia? Pronto para cópia, prossiga. Prossiga. Só um minutinho. Agora sim. Está autorizado, Galeão, 360, via Verzulu 10. ESMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida, senhora Gael, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5046 o código, 1935 ao controle. Por favor, poderia confirmar o ponto após o ESMAP? Lúvido, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar. Lúvido, após Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano. Perfeitamente, nível aprovado 360, superior 10. SMAP, Lúvido, Bravo, Bravo, Charlie. Corrida da El, Leda, Brigue, 5046, Transponder, 1935, outra de saída, copiou. Só corrigindo a frequência do controle, 198. 198, pois não. Tá correto, só para pushback e acionamento. Tá pronto, no número 7. É o número 2 no setor. Aguarde 6720. Desde lá, agora. Copy Aracaju. WebM730, tá, tá aguardando o TAM, hein? Táxi autorizado via índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Cópia. Sim? Só um minutinho, cópia. Pode ser, pode ser. Boa noite. TAM 3603, pode prosseguir o táxi a Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia Alfa, 286, ponto de espera, 3603, boa noite. Boa noite. Alinhado de colapso número 0, vento no 30 graus, 07 nós. Direto, siga a detalhe, informação aqui, uso é a Yankee. Ok, até o 070, Mário, com procedimento Yankee, é isso? Negativo, procedimento é o ILS X-Ray. O AT da hora é o Yankee. Ok, então aqui já agora já está o Yankee. Obrigado, vou perder as informações. Na descida até o 70, Mari, o 60 aqui, gol, número 390. Autorizado Aracaju, nível de voo 990 via Golf 677. Subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro 90. 5140 é o código, 198 é o controle. Cinco, dois, um, meia, só confirmando a subida para o Caracaju. Correto, chama para pushback acionamento. 1885, pronto para a cópia. Pronto para a cópia. Está autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pêndulo 21, Drive, após Papa Charlie Lima e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbo, após Árvore Elefa, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5127 é o código, 198 é o controle. Positivo. Eu sou o 3-0 para Guarulhos, pela outra instituição, na porta de porta para passear em cima, sai da Arco de Nesta, decolagem de Vitor no 0 com curva de cima, será que pode ser um curso de 7 com 2, 3-2. Está correto, deixa eu para o pushback acionamento. Amanhã em 1-3. Controle Salvador, 1-3. Gol 163, contato com a minha tripulagem, a partir do 3-0 da Apple. Gente, aí da Apple, 3-0. WebJet 6720, autorizado para o estacionamento, para registrar. E depois, mandar a mensagem. Exato. 3603, autorizado decolar, pista 10, vento 30 graus, 09 nós. Yeah, 310, send to 3,000 feet, 18101. Send to 3,000 feet, 3603, decolado Paulo 5, chame controle de frequência 119.8. 19.8, uma boa noite. Boa noite. Bom dia, eu aceito. Controle Salvador, 3603, passa aqui, 400. 3603, contato radar na decolagem. Suba e mantenha 340, saída da Elba. 340, saída da Elba. Você pode coordenar o 360? Agora, coordenação é 3603. Após 2 do pé, direto C. Confirmando após 2 mil, direto Leda para o 3603? Obrigado. Onda 398, desce para 4 mil pés, ajuste onda 0 no meio. 4 mil com 1.500, onda 0, onda 3. Batamos para 1.900 pés, voe Paris e reporte Paris. Táxi Apache, Kitty Alfa, ponto de espera, chame sua 286. Táxi Alfa, poderia confirmar? Então, 3603, seja o final 360. Fiquei autorizado 360, obrigado, 3603. Oceanetic 310, reduce speed to 1809. John 1809, Oceanetic 310. Passarei 2, 2, 2, 4, plano de voo para 0. Um minuto, cópia. 260. Será com outra transição front, com a primeira curva à direita, à esquerda, ponta decolagem, caro número 10. 5141, não código. 5141, e o controle em 19-8, desculpa, que a gente já vai no condicional aqui. Tá correto? Vamos para o último estacionamento. Isso, CRNS 1310, report established, Lieutenant. 310. Salvador, TAM 3662, sinal baixar trabalho. TAM 3662, está trabalho. Está localizado o pouso, pista no 0, vento 120 graus, 09 nós, que legal, 06. Voo 398, entra 357. É 2 mil pés, zona 398. 398, reduz a velocidade para 1809. Para quanto nós, por favor? 1809, voo 398. 1809, zona 398. Zero, a senha de identificação, vê se mantém zero, se quiser pegar da marca. Zero, zero na marca, autoriza a sua entrada. Aguarde. Objeto 6720, após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter. Aguardando aí a passagem do Airbus da TAM final, para ser observado após a volta da TAM. The tower, good evening, OceanS 6310, passing out of Marcus, step down. OceanS 310, continue your approach, wait for the first landing. We wait for land, OceanS 310. TAM 3662 no solo ao 58 livres para a direita, chamando solo sequência no 209. TAM 3662 no solo ao 58, chame solo sequência no 209. 3, chame recepção no 251. 251, boa noite. 0 graus, 08 nós. Tire decolagem, 010, está 20. Está com 320 nós. Tá, Papá, Lima, Fox, confirma indicada. Sim, montanha, papapá, Lima, Lima, Pó. Vá aguardar, estou com tráfego para ingressar no 08. Só mais dois, três minutos, só um minutinho. São 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, está 3662. Se eu puder agilizar, a gente agradece. O passarelo está aguardando apenas o parqueamento do senhor para conseguir o pushback, tá ok? 6310, clear to land, runway 10, with 130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, ocean, S6310. 17, subida árvore, transição elefa, corrigindo, árvore, elefa. Com a primeira curva direita após a decolagem, 5143 é o código, 1935 é o controle. Autoridade Brasil, nível 3.0, a saída é árvore, transição elefa. Primeira curva direita, transponde a 5143, o controle 1935, o controle 5161. 3561, só corrigindo o controle 198. 198, controle 3561. Agora está correto, chamou para o pushback acionamento. Boa noite. Objeto 6720, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 360, saída da EL. Gente, livre ascensão para o 360, por gentileza, senhorita, sem, se não for prejuízo para o seu tráfego aéreo, alguma chance de ir para a direta de Dael ou Leda? Objeto 6720, direto Leda. Leda, muito grato. Deixa eu entrar voo na 398. Gol 1-398, autorizado pouso pistão no zero, vento 30 graus, 07 nós. Teve pouso na pistão no zero, quente do vento, dona 398. Confirma, por favor, tá 398? Posicionamento 310. Correction. Ocean S6 Rail 0 underground, that's 01. Vacate the runway, call ground 1219. 1219, Ocean S6 310. 1398, pista liberada agora, senhor. Pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 08 nós, ajuste no 0, 1398. Gente, liberado o pouso, estão confirmando o ajuste agora no 0 no meio, é isso? Afirmo, agora no 0 no meio é o ajuste. Obrigado. Então, ele livre, pouso no zero, baixou e travou o gol no 3, na vez. Indicada. 250 agora. Mantenha 250, tem condições de manter até a duna? Afirmativo, vai manter 250 até a duna. Hold the ground, Ocean S6310, runway is ok, there is you. Passaredo 2264, na área remota está livre para o Cibex Samitax. Ocean S6310, taxi via Alpha, call me back before Juliet. Taxi via Alpha, call me back before Juliet, Ocean S6310. Papatango Hotel, confirmando Oscar Hotel Kilo, está autorizado, Maceió 1970 via Golf 677. Decola pista 17, curva esquerda, Pulca, transição Aru é a saída. Controle opera 19, decima 8, aciona 5137 no transponder, Cortese. Correto, Oscar Hotel Kilo, acionamento táxi decolado da minha torre em 198, mesmo, me confirme apenas o PLB. Sente 05 no PLB. Salve Salvador, boa noite, boa noite. Está no 20, está no 20. 85, aguardo para o pulso no 05. Aguardando, bom noite. For Juliet, Ocean S6310. Text Juliet to gate 07, Ocean S6310. 1037, Ocean S6310. 885, após a passagem do Airbus da Ocean Air, a retaguarda livre, pulso de estacionamento no 5, Samitax. Bono 885, copiou? Afirmativo, pode ser um chinelo autorizado para o chinelo para o 1985? Afirmativo, me chame pronto para o táxi. Chamarei para o pronto para o táxi, Bono 885. 758 10, separador com 10, registro no 0 no meio, autorizado LS, reforço autorizado. 2000 com 1016, LS autorizado, rebotaria estabilizado, S 580. Passaredo 2224, observando o ingresso do Avianca no Sérgio, o senhor tem livre táxi, também vai observar a finalização do push do Mangue da Gol no 05, e após, o senhor prossegue via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera Sama Torre, 198 decimal meio, ajuste 10, 116. Vai prosseguir Avianca, depois do Gol, via Pátio. TAM 3561 no 04 irá aguardar. Copiado o trip na área remota irá aguardar. No 398, boa noite. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette. Lima de Mafoto, completa a informação, prazo de 1 hora, 7 dias. Como é? Está passando 4 mil pés para 1.500 pés, não para Alfa 3.1. Afirmativo, pode prosseguir seu táxi. Gol no 398, vai prosseguir via Juliette até o 09. Via Juliette para o gate 09, Gol no 3, mande chegar. O trip 5216, após o parqueamento do banho da Gol 9, coordene com a equipe de solo, tem livre curso acionar no, na área remota, chamando para o táxi. Salvador Gol, 9604, essa é a identificação, desse Zero meia zero, chegada Mari. Chegou 060, chegada Mari. 3152, 7050. 090, reporte rotatório. Autonomia 3 horas e 51, Alcântara na Galeão, pronto para o táxi. Copiado, taxia via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera torre no 186, ajustado no 0116, Gol no 885. Você via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 286, ajustado 10116, Gol 1885. TAM 3561, em coordenação com a equipe de solo após a passagem do banho da Goa, retaguarda. Tem livre pushback acionamento no 04, me chame para o táxi. Isso para 2 mil pés. 2 mil.